imagem e televisão. Acesse. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus realizadores. Rádio Metropolitana, a rádio da família. Buscando a Cristo, fazendo a diferença com o pastor Carlos Eduardo Braga. Thank you. Nessa cidade tanto sofrimento, encontrei um refúgio para mim. Chegou-me ao fim de um momento. Thank you. para vos salvar. Com você sou para vos salvar.